Curtida para a noite, a gente vai descobrir a condição de viagem para 14, para uma noite, a gente vai ver. pista à direita, segue táxi alto ainda até o portão 02, mantendo minha escuta. Pois não, da passarela. 5 e a rota do plano de voo nível 367, saída Água 1, transição Elefa, transponder 5543, frequência do controle Salvador 20.78. Bom dia, sua identificação autorizada de Arduna, senhora Dona Diona, eu sou a instrução de número 210 e Canadá 114. Era autorizado para treinar pelo outro treino, agora está autorizado. Agora 93, extremamente que vai estar na da Bosque, distribuindo instruções para 2 metros e para agora 0-4. Autorizado pouso, pistão zero, vento calmo. Reforça mais está Alfa Kilo até o Pátio 3, mantém a escuta. Alfa Kilo, Pátio 3, mantém a escuta. aproximado do segmento 14, na sessão soma no 8, sessão 9. Salvador, bom dia, voo 093. Voo 093, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0. Vento calmo. Calmo, desde pouso, pista no 0, voo 093. Autorizado final do procedimento pela SFP aqui em Sonagora, na espera 2 de hotel, a gente na zona 4, certo? Estabilidade. Será 9970, sendo de indicação, autorizado aqui da W mais de 1, 84, descendo de 2050, a gente na zona 4.

direita, solo 2 metros por hora. Oceano 622, Roscoff. Azul 275, México, solo, tá dois. Oceano 625, 300 Brasília, Getúlio Luz no 7, nível 380, sai da rua 1, no 3 San Lefro. Primeira curva direita, 3 de Buna, 5570. 8, passando em vez de estação, vou utilizar o Bonéis, para chegar a Bonéis de 1, reporte todo no ponto de vista. 958, estamos com 5 para acabar, passando a atenção coral. Campinas, via Otto, via primeira aerovia, pois o Lumo 0, nível 320, redação, ONU, transição, morte.